procuro todo dia e não te vejo. O sonho distância em cada olhar. Na boca sempre vem aquele beijo. O gosto sempre faz arrepiar. Parece que foi ontem que te vi. Primeira vez que entreguei. Senti sua pele e não desisti. Me apaixonei.